aguardando mais uma ligação frustrada. Tô rodando a cidade, já parei mais de 3 boates e nenhuma delas consegui te encontrar. O jeito é te ligar, te ligar. Foi mais uma recaída.